Olha o piseiro apaixonado. Chama na pressão. Naldo Sol, por essa a concorrência não esperava. E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora. Eu sei que é tarde, me desculpe a hora. Eu não vou dormir se pode não dizer. Ai, que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história. Eu fiz de tudo, furei meu mundo pra gente. Dessa vez não vai ser diferente. Olha a mãozinha pra cima aí. Vai ver que um dia a gente se encontra. Deixa o caso tomar conta, porque não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o caso tomar conta, porque não era nossa hora. Menina, eu te peço, então volta. Vamos pra cima aí, ó. Então volta, então peça, então volta, então peça, então volta. Chama no piseiro apaixonado, batida aí. Deixa o pau pra por mim. É pra tocar no paredão. E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora. Eu sei que é tarde, me desculpe a hora. Eu não vou dormir enquanto não dizer que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história. Eu pedi tudo, jurei meu mundo pra gente. Dessa vez vai ser diferente. E chama na pressão aí. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o caso tomar conta. Naldo Sol, o DJ dos paredões. Eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o caso tomar conta. Vê que não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai, então volta. Vai, te peço, então volta. Então volta. Olha o piseiro no batidão aí. Chama na pressão, menino. É ao vivo.